boa noite. Novamente aqui, Poeira Criativa, numa terça-feira chuvosa, de relâmpagos, trovões, a cidade de Recife alagando mais uma vez e março acabando. Boa noite, Gus. Boa noite, Viteu. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Rádio Aconchego com mais uma Poeira Criativa. É dia de chuva, né? Bonito dia de chuva para a galera que mora no campo, feio para quem mora aqui na cidade e tem que passar sua vida cotidiana. Mas é legal quando você pode dormir, dar um cochilo de tarde. Tentei, mas não consegui hoje, não. Não consegui. Você conseguiu? Não, hoje de tarde eu tava na rua, tentando pedalar, fazendo aqueles cálculos. Se eu for até andar 500 metros, eu vou conseguir me achar uma coberta antes que a chuva cresça. Aí você não consegue, a chuva cresce, aí você se vai para um lugarzinho, aí você vai tentando chegar no canto, até que chega, né? Mas foi difícil. Não tenho paralamas, molhei minhas costas, tudo isso para chegar aqui, tudo isso para conseguir trazer essa arte massa para mais uma semana de Poeira Criativa. Hoje, o que é que vai rolar, Gus? Hoje a gente tem aqui a presença de um convidado especial. Mais uma vez, né? Dois Poeira Criativa ao vivo com convidados aqui no estúdio. Isso é massa. Que a galera consiga chegar bem perto do meio de chegar no CIS. Tá aqui conosco uma pessoa que a gente vai apresentar daqui a pouco. Sem pressa. Vou estar falando do escambo coletivo, né? Do escambo cultural. Hoje, essa é a pessoa convidada. Vai estar nos falando sobre isso. Temos também que agenda cultural. Blá, blá, blá. Sempre. Hoje a agenda cultural até um pouco mais sofisticada, né? A gente conseguiu fazer uma entrevista, né? E enriquecer um pouco mais a nossa agenda. E o momento de nós outros? Vai rolar dessa vez, Gus? Desta vez, mais uma vez, né? Convidado ao vivo, fica difícil fazer o momento de nós outros. Acho que é preferível botar mais tempo na pessoa que está aqui presente, deixar para o momento de nós para outro momento. E também acho que estávamos precisando da pesquisa sobre a temática que a gente quer trabalhar nesse momento de nós, que é sobre povos originários, originários indígenas, os povos de nossa América. Então estamos nessa pesquisa, acho que é o momento de pesquisar. Massa, então vamos deixar de papo e começar a entrevista, não é isso? Imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Troca de ideias no Poeira Criativa. É isso, então chegou o momento da gente apresentar o nosso convidado. Quer dizer, vamos deixar o nosso convidado se apresentar, não é isso? Simbora. Uma boa noite aí pra galera que tá escutando. Pessoal que eu imagino que deva ser daqui da Redondeza, né? Engenho do Meio, Iputinga, a galera da Várzea, de repente até Brasilite, Cachito e uma redondeza massa, além de contar com a internet, né, também da galera que teve esse alcance. Meu nome é Leandro, mas quase ninguém chama Leandro não. Eu fui rebatizado na rua e todo mundo me chama de Léo. E tô aqui respondendo pelo escambo coletivo. Que danada é isso? Eu não sei se os meninos vão perguntar. Eu vou esperar que eles perguntem pra que de repente eu responda. Então, Léo, que danada é isso? Pronto, ó. O escambo cultural é o seguinte, é um grupo que atua no bairro de Paratybe. Para quem não conhece, se seguir aqui a BR-101, que a gente tá bem pertinho, sentido norte, antes de chegar em Abreu Lima, a gente tá lá. É uma vila que foi formada em volta de fábricas, e inicialmente era uma cidade dormitório, em que a maioria dos tecelões, né, do pessoal que trabalhava na tecelagem ia lá dormir, construída na época da ditadura militar, a vila, e depois construídas várias moradias assim de gente que precisava ao redor. Ou seja, um bairro humilde, formado por trabalhadores que na maioria são pobres e que de alguma maneira juntou um bocado de jovens, que somos nós, né, os filhos desses trabalhadores, que tentam se divertir, tentam se ver no bairro ainda, mesmo passando muito tempo, mesmo a gente tendo muita dificuldade, a gente quer ainda se divertir, a gente quer se ver, a gente quer tocar, a gente quer correr atrás de bola, a gente quer ver o bairro do jeito que ele é e de repente tentar transformá-lo. Isso é tudo um mistério, mas é aí que a gente começa. É um coletivo, uma junção de pessoas que está com essa gana aí, com essa vontade. Leo, deixa eu te perguntar. Tu falasse, a gente apresentou o escambo coletivo, tu falasse do escambo cultural. É o mesmo escambo coletivo, escambo cultural? Se tem uma diferença, qual é essa diferença? Eu quero saber. Ah, massa. Então eu vou por partes. O escambo coletivo, ele surgiu de uma demanda do escambo cultural. Qual é a do escambo cultural? Escambo cultural é o seguinte: nesse determinado bairro tem muita gente que mexe com música. E música que a gente sabe que não toca na rádio, música que não circula nos grandes meios. Então, pra gente poder tocar, pra gente poder ter voz própria, a gente começou a desenvolver um modo de tocar que era numa quadra que estava abandonada há muito tempo. Ela só funcionava durante determinada época quando tinha quadrilha. É a quadra do Mangueirão. E quando a gente começou nessa quadra, a gente botava o palco, botava o som e levava a galera para tocar. Eu até, salvo engano, não tinha nem palco na época. O som era no chão mesmo. Só que surgindo as dificuldades e vendo que a música é uma parte, mas tem muito mais coisa na dinâmica da vida da gente que a gente tem em comum, a gente sentiu a necessidade de formar um coletivo. E aí nasceu o escambo coletivo. O escambo coletivo é isso, ele nasceu da música, de um meio underground, só que hoje em dia ele é muito mais que isso. Hoje em dia ele é o 10 minutos de 2 gols, que é o momento que a gente se junta para jogar bola e começar a se ver nessa perspectiva esportiva também. A gente tem o Ocupe de Praça, que é quando a gente vai se juntar para recitar, para dar uma significação das praças que elas tinham antes ou que está se perdendo, a gente não sabe. Mas é uma ideia de pintar, de dar vida às praças mesmo, porque as praças estão abandonadas. A gente tem também a publicação de fanzines, que é para dar uma voz escrita ao que já vem rolando no bairro acontecendo, e inclusive assim também tem uma inserção com outros movimentos, né, com a galera que pensa parecido. A gente tem o Cine Debate, que está começando agora, que é levar imagem, projeção e um pouco de crítica também para dentro do bairro. Aí a gente já começa a sair mais da quadra do Mangueirão e circular nessa área, que é a de Arthur Lund Grium, Paratybe, com as suas comunidades mais com essas comunidades menores, né? Massa, Léo. Então vocês estão circulando por essa região de Paulista, né? Crescendo e... Massa, 7 anos já nessa correria. Então vamos agora para o primeiro som. Primeiro som da nossa... do que a gente pediu para tu trazer. E aí eu ia pedir que tu apresentasse a música e contextualizasse ela, o porquê tu trouxesse ela hoje, o que ela tem, qual é a relação dela com o escambo coletivo, com o escambo cultural, enfim. Faz essa apresentação pra gente. Nossa, a escolha da gente foi primeiramente o Mestre Almi, porque o título da música fala sobre um rio, que se chama o Rio Paratybe, né, que originou o nome do bairro, e que ele tem uma chamada grande para o que a gente tem em comum. Porque o que une principalmente a gente é a memória afetiva do bairro. É tipo cada rua, cada coisa que a gente fazia nas esquinas, o que é que tinha na quadra, o que é que a gente tem como na quadra, quais são os nossos anseios. E dessas comunidades sempre saem músicas que são tocantes, né? Ou que vão tocar a gente de alguma maneira. Aí essa pode ser uma. Inclusive ele tocou no escambo cultural. No último escambo, no... Eu acho que foram há 2 escambos culturais. Inclusive, a gente teve até um problema com o horário. Aí, ele não pôde tocar, mas era tão sagrado que ele tocasse essa música, a apresentação dele, que a gente deixou pro próximo. Aí, tipo, dentro do evento ele tocou e foi a primeira vez que eu vi essa música. E é engraçado que eu, pessoalmente, eu não sou do coco. Mas o que une é muito mais, muito além da música, assim. A mensagem é muito além da música. Eu não sei explicar, não, a vocês, não. Eu espero que vocês aí, ouvintes, vocês descubram, tentem descobrir essa mística aí. Tipo, o sentimento do bairro de cada um, porque eu acho que o sentimento é o mesmo. Só muda o nome, a fronteira. A fronteira nem existe, na verdade, né? Aí pronto, aí dá uma sacada aí. E eu, como morador de Paraty, por muito tempo que fui, escutei essa música e ela tocou. Deixa ela rolar aí. Paratibe, em Tupi-Guarani, Piratipe, rio das águas claras e dos peixes prateados. Limpa de bebê, também já foi capatão, capatão hoje em dia nem se vê. E seu nome é um rio que tinha água limpa de bebê, também já foi capatão, capatão hoje em dia nem se vê. Eu falei P-I-R-A-T-I, Pincilone, P-E. Essa fonte desse rio não pode morrer. Caraca, Muripe, a Massarapó precisa viver. Vamos cuidar dessa fonte, esse rio não pode morrer. Caraca, Muripe, a Massarapó precisa viver. Como é? P-I-R-A-T-I, Pincilone, P-E. Se salve, só vem para ti. Limpa de bebê, também já foi capatão, capatão hoje em dia nem se vê. Tem seu nome, um rio que tinha água limpa de bebê, também já foi capatão, capatão hoje em dia nem se vê. Eu falei P-I-R-A-T-I, Pincilone, P-E. Essa fonte, esse rio não pode morrer. Caraca, Muripe, a Massarapó precisa viver. Vamos cuidar dessa fonte, esse rio não pode morrer. Caraca, Muripe, a Massarapó precisa viver. Como é? P-I-R-A-T-I, Pincilone, P-E. Se salve, só vem para ti. Capiba e bibiribi, se salve, só vem para ti. Capiba e bibiribi, se salve, só vem para ti. Um programa sobre artistas e suas artes. Todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa, ocupando os corações dos nossos ouvintes. Terça-feira, 19 às 20 horas, na Rádio Aconchego. E você? Que arte tem feito? Poeira Criativa é arte toda terça. É arte em nossos corações, é arte e alegria em minha vida. Vamos seguindo novamente com a nossa entrevista com o Léo. E aí a gente entra um pouquinho, Léo, num debate relacionado mais à questão do direito à cultura, à questão de territorialidade, da organização. Então, quando vocês estão... Quando tu fala da questão do escambo, quando a gente acessa o blog também, acho até legal se fizer depois uma divulgaçãozinha do blog, do coletivo... É, mais pro final. Mas aí vocês falam muito a questão da ocupação, né? Que no começo era a ocupação da quadra do Mangueirão, a ocupação da praça. É, então, o que significa a ideia de... O que significa ocupar um espaço? É o seguinte, gente. O bairro que a gente mora, como aqui também, né? É considerado periferia. E uma perspectiva desse mundo atual é sempre estar guiando as pessoas da periferia ao centro, de alguma maneira. Só que aí vem aquela questão, né? Se a gente está sempre indo ao centro, se o centro vai estar sempre nessa importância maior, o que é que fica o que é que a gente vai fazer da nossa casa e da nossa própria história? E das nossas próprias vozes. E é meio difícil a gente dissociar a nossa voz de onde ela saiu, do lugar que ela saiu. E no caso da gente, um ponto em comum entre todos, apesar de todos terem uma história distinta, né, mesmo sendo vizinhos, isso eu falo do grupo, é que a gente tem um ponto em comum de ter vivido naqueles arredores ali da quadra do Mangueirão, que fica na entrada do bairro de Paratybe, perto do SESI e paralela BR-101. Nessa quadra tem uma rampa de skate que vários amigos ainda praticam. E o engraçado é que eles conhecem bem a rampa. A rampa ela é muito útil. Tem essa quadra do Mangueirão, que ela está toda esburacada e a gente ainda assim joga bola nela. Faz muito tempo que ela não tem manutenção nenhuma do poder público. E às vezes a impressão que dá é que esses lugares eles são feitos para isso. Para que eles fiquem abandonados, a entrega do narcotráfico, da criminalidade na calada da noite, mas nunca para o lazer dos adolescentes, né? Dos adolescentes, da juventude que sofre mais com a falta de política desse cunho no país. Aí o que é que a gente planeja? Já que o Estado não faz, a gente vai lá e faz a nossa parte. Tipo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reformar a quadra? Não, porque a gente não tem esse dinheiro, a gente não tem acordo com político nenhum, nem com empresa nenhuma. Mas a gente vai continuar usando, mesmo que seja esburacada. Por quê? Porque aquilo ali faz parte do nosso da nossa prática diária. Tipo, sem aquela quadra, a gente não vai ver a nova juventude do bairro, a gente não vai poder se encontrar. E é por aí que a gente vai pensando o escambo, desde o começo, em que a gente promovia somente bandas underground, até o momento que a gente começou a ver que o leque de possibilidades é muito mais amplo. A gente tem que trabalhar com muita linguagem para cada vez atrair mais gente que tenha algo em comum, que tenha uma história em comum, que possa contar, possa refazer a sua história a partir dessa chamada do escambo coletivo, né? A partir da chamada do coletivo. A ideia política da gente é que a gente tenha direito à cidade para que a gente possa redesenhar nossa história e poder contar o que é o nosso território afetivo, que vai muito além disso. O território afetivo é a nossa história, é a música que a gente toca, essa música que vocês ouviram agora há pouco, esse que vocês vão ouvir daqui a pouco. É o pessoal que apresenta teatro, é o pessoal que recita. Tem uma história muito, muito bonita lá com recital poético. O pessoal está sempre participando. são os convidados que chegam para de repente ver que isso pode acontecer nos vários âmbitos, em vários lugares também, em outros bairros. E eles sempre vão ser bem-vindos, vocês que estão escutando aí. No dia que vocês tiverem a oportunidade de ver qualquer divulgação dos campos, vocês vão ser bem-vindos. Tanto faz ser no Cine Debate, como no Ocupe de Praça, como no Campo Cultural. Inclusive, a gente também recebe muito material de banda para tocar, porque com esse trabalho diário a gente conseguiu manter um esquema de estrutura, né? Uma estrutura mínima que dá condições do pessoal se apresentar. E isso tudo na difusão das ideias. Vendendo camisa também, a gente trabalha muito com a camisa, trabalha com essa marca de território efetivo, da marca do escamba, a marca do bairro. E essa é a nossa história. Eu não sei mais o que falar. De repente vem alguma pergunta aí dos meninos, que eu já enchi vocês de ideia, né? Sei lá. Então, tu tava falando dessa questão assim, não, a gente não vai... Ainda falando sobre esse ponto das ocupações. Então, assim, não, a gente vai usar a quadra, né? A gente não vai reformar porque a gente não tem condições e porque é uma obrigação também, né, do serviço público estar reformando esses espaços e tudo. E que vocês, não, mas a gente vai ocupar, vai jogar. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, no caso do Ocupe União, eu tava acompanhando no blog, e eu lembro mais ou menos da época também, que foi em 2013, não é isso? E para além da ocupação, de se usar o espaço, de usufruir o espaço, houve também um mutirão, não foi isso? Então, para além da questão do uso, também houve essa questão do cuidado, de uma... E aí, já puxando para isso, vocês na definição do que é o escambo coletivo, fala-se da questão da gestão comunitária dos espaços públicos e de lazer. Então, como estaria assim essa... Qual seria a importância disso? E para além do uso, como pensar essa gestão? Trazendo também, se puder, o caso concreto, por exemplo, do Ocupe União ou de algum outro que tu acha que seja mais pertinente, assim, para trazer. O Ocupe União, tanto o Ocupe União quanto também o Ocupe Três Rodas, cada Ocupe a gente dá o nome da praça. Até agora foram feitas na Praça da Liberdade, que é como se fosse a Praça Central, é a Praça Central do bairro. Tem o Ocupe União e o de Três Rodas também. No caso dos Ocupes, a gente tira um dia de mutirão realmente para mostrar ao poder público que é possível. Não somente mostrar, mas convidar a comunidade para que ela vá lá, possa recolher o lixo. No Ocupe Três Rodas, por exemplo, a gente conseguiu confeccionar uma lixeira para a praça. Tipo, tem um mutirão de pintura, mas ainda assim a gente não larga a mão desse discurso de que isso é um dever do poder público, e quando ele não cumpre, a gente cria uma solução educativa, né? De mostrar que a gente pode tomar conta do lugar e a gente pode fazer a nossa parte. Mas isso também não quer dizer que o prefeito e o vereador agradeçam a gente, bata no ombro e vá dormir na sua casa tranquilo, porque a cidade está sendo cuidada enquanto que a gente paga os impostos. Aí é uma relação bem complicada, porque o que a gente tenta passar pro bairro é que a gente não vai ser o juízo, o grande juízo ou o presidente que vai salvar a nação. Os militares que vão chegar e vão empunhar a bandeira e vão dizer: aqui tá a nação salva, eu vou cuidar das leis. Não. O que a gente faz é a mesma coisa que muitos podem fazer, assim, tipo, a contribuição para não se deteriorar. E até ao contrário, é levar poesia, levar música, é juntar o pessoal. Mas só que aí eu quero que vocês, ouvintes, assim, não esqueçam que tipo, a gente tira esse momento do nosso próprio trabalho. Tipo, a gente já trabalha, é um trabalho extra fazer isso. E quanto menos gente faz, mais trabalho a gente tem. E isso inclui também, quanto menos gente, o próprio prefeito, os vereadores, o pessoal do poder público de lá. Que às vezes de braço cruzado fica vendo a gente fazer. E quando ainda não atrapalha, né? Porque a gente às vezes tem muito atrapalho do poder público também. Como é a questão do controle de horário, porque às vezes escapa das mãos da gente e sempre chega lá alguma força de repressão para dizer: ó, aqui até tal hora vocês param. E tudo mais. E a gente tem que usar energia, mas com as próprias mãos também, porque toda vez a gente faz o pedido, a gente paga o uso do solo e não é atendido. Então, tipo, é uma autogestão, é auto-organizado, e a gente vai continuar fazendo, vai. Agora, o que a gente depende é dessa conscientização política, que às vezes falta. Que é tipo assim, a gente tá lá pra fazer. Mas só que tem muita gente também que devia estar fazendo e não tá. Aí a bronca é essa. Mas assim, 7 anos de escambo e a gente vai continuar nessa mesma pisada. Porque a ideia é a insistência mesmo, assim. Se jogar o lixo na praça, se tiver um dia de ocupe, a gente pode ter certeza que a gente vai lá e vai recolher. A gente vai tentar pintar. Mas é muito mais pra mostrar o que é que a gente pode fazer, como é que a gente, o que é que a gente é capaz de fazer, o que é que a gente pode alcançar, enquanto que o poder público está muito mais fazendo discurso, né? Na televisão, nos rádios e daqui a pouco propaganda política, em outubro também. E a gente vai ficar assistindo e a ação quem faz tem que ser a gente, assim. Vou fazer uma pergunta, mas acho que a resposta fica para o próximo bloco, né? A gente faz. Agora faço uma pergunta, tu pensa, a gente escuta o som, ouve um som massa e depois a gente continua na entrevista com o Leo aqui do Escambo Coletivo. A pergunta é: qual seria uma ou algumas dicas para alguém daqui da zona oeste de Recife que esteja a fim de ocupar um espaço da cidade, ocupar um espaço da cidade, uma praça? Que dica você daria? A resposta fica para depois da música. Apresenta a música e a gente continua aqui em Poeira Criativa. Essa música é de um grupo que saiu de lá também do bairro e se chama Televisão. Esse grupo é emblemático porque ele tocou já no escambo várias vezes. Tem integrante dessa banda que faz parte do coletivo. Além da própria mensagem, né? Porque a gente fica muito preocupado com essa questão da inércia. Dessa inércia do bairro, assim. De que a gente pare e se transforme na periferia, em seres passivos, né? Aí é pra gente refletir um pouco sobre esse meio que chega no nosso dia a dia, a televisão. Vamos lá, televisão com gramofante. Sensações transcendentais na capa de um disco que eu nunca ouvi. As cores fortes de tudo que cai, no gosto forte do mundo a fugir. Os olhos dançando no escuro, em busca das luzes e dos sonhos, pra deixar de lado a ressaca, um pouco daquele cansaço. Mas ninguém veio e eu não quis saber do que aconteceu. Não

linguagem da cultura. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A agenda cultural da cidade, da região metropolitana do Recife, sempre tentando trazer aqueles eventos que não estão tão em evidência, que tem alguma perspectiva popular, são gratuitos, enfim. Primeiramente, então, para essa agenda cultural, a gente quer falar do ato que vai ter 31 de março, quinta-feira, às 15 horas, na Praça do Derby, que é o ato em defesa da democracia, né? Que nós, enquanto Rádio Aconchego, nos posicionamos, né, nesse sentido, que toda essa movimentação pró-impeachment, etc., a gente não concorda, achamos que é coisa da direita, coisa que não é de interesse popular, então estamos aqui divulgando e difundindo a manifestação contra esse golpe fascista que a direita está tentando arquitetar. Embora a gente saiba que os governos do PT têm certa responsabilidade no movimento atual, né, da direita, né? Também, como para não deixar de um lado bom e um lado ruim, os dois lados têm suas coisas ruins, um pior que o outro, né? Sexta-feira, 1º de abril, a gente vai ter a Feira Agroecológica Espaços Verdes, lá na rua Hinaldo Xavier, a partir do meio-dia, até umas 19 horas. Tem variedade, né? Já a gente vem apresentando essa feira, uma feira que está em crescimento. Rola a primeira sexta e a terceira sexta de cada mês. Estão vendo a possibilidade de mudar por algumas questões de que a terceira sexta está rolando um pouco menos o movimento. Vai ter... Tem sempre produtos agroecológicos, produtos orgânicos, muitos produtos artesanais, tipo sabonetes. Também está participando a tabacaria Polígono, a cerveja Carranca, levando umas cervejinhas artesanais geladas para a hora. Vai ter uma roda de... Vai ter uma oficina de miniocário, dada por um pessoal que está morando em Jaboatão, por Miriam e Guilherme. Então, são convidados a partir das 12 horas, meio-dia, Rua Hinaldo Xavier, aí bem perto de Conde de Boa Vista e Rua da Aurora. Sim? Já no 1º de abril, às 16h20, né, às 4h20, entenda, quem quiser, a gente vai ter a primeira prévia da troça carnavalesca Los Undergrounds, da Várzea, ano 3. No dia 1º de abril, é isso aí, concentração no CAC, não é isso? Lá na UFPE, às 4h20, a hora do Angelus de Jah, todas lá enchendo as peitas de nicotina para soltar fogo pelas ventas num passeio barulhento instigado pelas quebradas e botecos da Várzea, com destino ao coreto da praça. Então é isso, uma troça carnavalesca no 1º de abril, às 4h20. Já é no... Opa, 1º de abril, me confundi aqui, temos o ato, não é isso? O ato pela cassação da concessão da Rede Globo, porque a Rede Globo está há muito tempo lascando com a gente o tempo inteiro e mentindo pra gente, tendo monopólio da mentira nesse país. Então a gente acha que a Globo não tem a mínima moral para continuar existindo enquanto emissora de televisão, porque eles estão sempre mentindo e manipulando e nos ferrando. Então no dia 1º de abril, às 17 horas, 5 da tarde, lá na Rua da Aurora, a gente vai ter esse ato, vai iniciar esse ato pela cassação dessa concessão. Por quê? Porque para você poder ter uma TV, você tem que ter uma autorização, porque o espaço é público. Então a rede que a Globo transmite é pública e o governo cede. Então isso tem que parar. No dia 2 de abril vai ter o quê, Gus? No dia 2, o sábado, a partir das 15h30, vai ter a reinauguração do brechó Pegue Abuso. Pegue Abuso. Pegue Abuso, né? A banda 2i, esse repertório com muito samba e música brasileira, foi convocada para agitar a reinauguração do brechó Pegue Abuso, que acontece nesse próximo sábado, né? 15h30 horas, no bairro de Santo Amaro. Vai ter de tudo, né? Como um brechó, vai ter roupa, sapatos, bolsas, acessórios e cintos, todo num preço relativamente legal, segundo a divulgação, né? Um 70% abaixo no valor. E vai ser lá na rua Álvares de Acevedo, 208, Santo Amaro, perto do Hospital Oswaldo Cruz. E mesmo no sábado de abril, o que mais vai ter, Teteu? A ver, fala aí para o pessoal. Vai rolar o Salve Casarão da Várzea. É, a gente trouxe um áudio aqui, uma entrevista, que vai explicar um pouquinho melhor o que vai ser esse evento. Mas vai ser uma convocação nesse dia 2, lá na Praça da Várzea, de tarde, né? Isso, sábado à tarde, lá na Praça da Várzea, vamos ter eventos culturais que vão estar chamando para essa movimentação em torno de se ter um uso coletivo, na mesma pegada do escambo, eu acho, de você ter um casarão que está abandonado e a população da Várzea quer que esse casarão seja utilizado para fortalecer a cultura local. A gente entrevistou um dos membros desse movimento, Salve Casarão da Várzea, e ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que vai ser esse evento e o que significa. O movimento é o seguinte, Salve o Casarão da Várzea, que é uma ocupação das pessoas, dos moradores da Várzea, do bairro da Várzea, pessoas que vêm para cá para a universidade estudar, se identificam com o bairro. Então, todas essas pessoas, moradores, antigos, tinham um sonho de fazer esse casarão ser ocupado com atividades culturais, né? E demos início a esse movimento, Salve o Casarão da Várzea. E as nossas primeiras atividades acontecerá dia 2 de abril, que é convidando a população para participar do mutirão de limpeza e remoção de entulhos do casarão no dia 9 de abril. No dia 2 haverá oficina de estêncil, que as pessoas podem chegar lá levando sua camisa para a gente aplicar o estêncil, e também haverá oficina de comunicação popular, né? E depois a oficina com maracatu, a Várzea do Capibaribe, e haverá vários informes. A gente vai fazer mutirão para solicitar aos comerciantes alimento, apoio, material para ajudar na limpeza, pá, vassouras, tudo isso. Hora criativa. Talvez seja você conseguir captar os elementos que estão jogados por aí e fazer disso uma ideia. Aí, galera do Caculé, vamos nessa! Poeira Criativa, um encontro entre artistas e suas artes. Tô no ar, Gus? Tô no ar? É isso? Tô no ar? Então, se eu tô no ar, eu vou falar. Então, a gente segue aqui com a nossa entrevista com o Léo. Então, Léo, eu vou aglutinar duas perguntas em uma, certo? Então, eu queria que tu falasse pra gente qual a importância que tu enxerga, assim, da arte no dia a dia, assim, das nossas comunidades, certo? E nessa ideia de, associada a essa ideia da arte, o que seria uma ideia de uma arte ativa, um lazer ativo? Né? Como vocês enxergam assim essa questão? Pois é, a arte no dia a dia da comunidade, ela já está presente. Agora, só que o que a gente tem que tomar cuidado é que ela permaneça e se fortaleça. Porque se você prestar atenção, em toda a rua vai ter alguém que escreve alguma poesia escondida em casa, ou alguém que desenha muito bem, mesmo que a professora viva reclamando porque aquela pessoa tá lá escrevendo na hora da aula em vez de escrever. A gente tem o pessoal que sempre bate o samba bom todo domingo quando vai tomar sua cervejinha no quintal. A gente tem sempre a galera do rock que tem um sonho de tocar em uma banda, que fica ensaiando na garagem de casa. Mas o que é que a gente precisa se a gente tem tudo isso? O que a gente precisa é dar evidência, começar a valorizar. E valorizar não é só bater no ombro e dizer, ó, dou maior valor, não. É a gente começar a trazer propostas para que essas pessoas, elas possam mostrar isso. Elas possam fazer essa troca. E essa troca, ela pode ser feita dentro do próprio bairro e de um bairro para outro. Quando as pessoas, elas constroem esses ambientes favoráveis. que é ambiente com som, é, como é que eu posso dizer? Se a gente traz estrutura mínima de som para o pessoal se apresentar a todo momento e valoriza a cena local, se a gente constrói a nossa própria mídia, o nosso próprio meio de difundir os valores locais, por exemplo, dentro das escolas ou em uma vizinhança, ou até se associando dentro das associações, por exemplo. Por que não a associação de bairro? Ela não pode ter um jornal próprio. Ela pode ter uma mídia própria falando da vida de um morador. Porque a vida extraordinária sempre vai estar na televisão que a gente vê quando a gente liga o canal 13. Por que não pode estar no nosso vizinho ao lado? E é a gente tomar essa pisada para começar a ver que a gente tem valor. Que o que a gente diz, o nosso discurso, ele tem valor também. E tipo, o valor artístico é esse. Lá mesmo no escambo, quando a gente tem o escambo cultural, né? A gente sempre procura levar uma produção local, ou seja, algum vídeo que algum coletivo de bairro fez. Aí vocês também estão convidados, sintam-se convidados e convidadas a levar algum tipo de mídia que tenha a ver com a nossa proposta. E a gente pode conversar mais sobre nossa proposta daqui a pouco, que eu mando a alguns meios de comunicação. Tipo, tem um recital, tem livros que o pessoal divulga, tem fanzine. Então a arte, ela é feita dessa maneira. A arte é uma coisa viva. Assim, no meu entender, a arte é uma coisa que circula na veia da gente. O futebol, ele pode ser artístico quando a gente joga pelada e dá aquele drible que o cara olha assim, meu irmão, isso aconteceu. Aí aconteceu, velho, aqui na pelada. E é por aí que a gente vê a arte, assim. A arte é uma coisa cotidiana. A arte é um meio que a gente tem de viver e não sobreviver. É isso que eu tenho a dizer aí. Léo, então vocês estão há 7 anos, né? Nessa correria. E aí eu queria perguntar se tem sido 7 anos divertidos, assim, se é massa fazer essa história. E que tu tentasse relembrar algum momento que tu achou particularmente alegre ou divertido, assim. Pronto, é divertido, viu, gente? Porque o que é engraçado é isso. A minha tarefa, por exemplo, de escambo, que hoje eu tô até faltando. Agora com essa chuva eu não sei nem se rolou, porque a quadra, ela toda molhada é ruim. Mas a minha tarefa é jogar bola na terça-feira. É a minha tarefa de escambo, dia de terça, é jogar bola. E uma coisa divertida, assim, que eu acabei aprendendo com o pessoal que é uma geração a menos que eu, com os meninos de 17 lá da Vila Invadida de Paratybe, foi o seguinte, de ter que aprender a jogar bola pra jogar com os caras, porque os caras, eles correm, pô, eles marcam, eles, se você deixar, a gente só vive perdendo. Então, aí é que tá, e a graça é que a gente esteja lá. Aí, tipo, eu tive que aprender a jogar bola e de 3 em 3, às vezes de 4 em 4 meses, a gente promove uma copa que dá o nome das praças pra cada equipe, né? Aí eu joguei com Aurora, que é o nome da fábrica lá de tecelagem. E fui pra primeira final sem saber dar um toque na bola direita, assim, tipo, mas era aquela coisa, estudando os adversários, que eram os companheiros lá do bairro, né? Pra gente chegar na final e de repente tentar ser campeão. Infelizmente, dessa vez eu não pude, a gente foi vice. Mas isso foi inusitado, assim. Tipo, hoje em dia eu não deixo de jogar bola. Toda semana eu acabei virando jogador. Depois de ser professor e ser músico, o cara tem que aprender a jogar bola pra estar com os meninos, pra estar conversando e pra estar conhecendo o bairro, vendo o que eles escutam hoje em dia, vendo o que é que eles fazem. A galera tem idade de ser o meu irmão mais novo, é como se fosse uma galera diferente. E todo dia eu tô conhecendo gente a partir disso, né? Tô tentando jogar bola feito artista também, mas não tá rolando não, ainda não. Marcelo, então aproveitar e fazer um gancho no que tu tava falando dessa questão de jogar bola e de como isso acaba sendo o teu papel, assim, e é massa, né, isso você conseguir. Que é meio essa relação aqui também, que fazer o programa, principalmente agora que eu tô mais desenrolado um pouco, é uma coisa bem divertida pra mim também, e eu vejo como uma obrigação, mas ao mesmo tempo uma diversão, e isso é massa. Mas aí puxando esse gancho, quando tu fala dessa questão, falar do futebol me lembrou isso, assim, que já era uma coisa que a gente tinha pensado em conversar, e aí pensei em aproveitar a partir daqui. Que o escambo é um coletivo que a maioria dele é composta por homens, né? E aí a gente sabe que existe uma diferença muito forte, uma desigualdade muito forte na nossa sociedade entre homens e mulheres. E que um coletivo que está propondo essa ocupação do espaço e tudo, que está propondo essa valorização do espaço, a partir do momento que ele é muito, que ele tem essa povoação masculina, essa predominância masculina, de alguma forma essa ocupação também vai adquirir esse caráter, eu imagino, mais ou menos assim. Então eu queria saber como é que tu pensa isso e o que tu pensaria para tornar o espaço público um espaço também aberto para as mulheres, assim, como vocês estão pensando essa questão? Na organização e na própria música, a gente já tem assim, uma participação feminina forte. Na organização, eu digo, dos eventos e na participação direta dos recitais e até da música, assim. Muito forte, eu digo, assim, por a gente ver que aos poucos que a mulher vai se empoderando, infelizmente, né? Tomara que fosse assim, de uma vez só, tomara que a gente rompesse logo, assim, curasse essa ferida, mas por enquanto é uma ferida que tá latente ainda. E o que a gente tá tentando é inserir, agora só que inserir de uma forma de ampliar as atividades, porque, por exemplo, na periferia ainda é muito difícil trazer as meninas para jogarem. Porque tem toda uma cultura que daqui que a gente vence essa cultura, vai demorar muito. Então, estrategicamente, é tipo isso, assim, procurar na nossa relação do cotidiano melhorar, mas só que somente se não baixa, né? Assim, mudar somente se não baixa. Aí, como estrutura, a gente está tentando também expandir mais, dar mais braços pro movimento, para que as meninas também possam chegar. Porque realmente é uma coisa que a gente tem que aprender, é a conviver com o outro. Por enquanto a gente aprendeu em termos de bairro, em termos de algumas atividades, mas realmente o grupo ainda é um grupo muito masculino. E esse é um dos nossos desafios, assim. Os desafios não cessam não, assim, não acabam. E esse é o grande desafio da gente, assim. É aumentar e dar mais cara, uma cara feminina ao grupo. A gente já conseguiu em alguns passos, a gente tem integrantes que são mulheres. Só que isso não é o suficiente. Isso ainda a gente tem que trazer, convidar e que as mulheres também precisam se empoderar do coletivo, né? E pra gente conseguir isso, não só basta o convite, assim, a gente tem que mudar muito a nossa forma de ver a vida. Eu acho que na música a gente tem até um avanço no bairro, assim, mas não é o suficiente. Eu acho que tem que crescer muito mais na música e nos outros âmbitos, assim, a gente começar a ser mais tolerante. E a gente aceita ajuda também, assim, se tem alguém de coletivo que tenha experiência com isso, de lidar com isso, que queira participar lá de alguma conversa, algum momento, que a gente tem também a nossa formação política e esse vai ser um tema que a gente vai cada vez fortalecer mais, porque é onde a gente tá fraco. Eu tenho uma pergunta a mais, né, para fazer. Na verdade, tenho três, né, mas não sei como fazer. Tipo, tinha ainda pendente a dica para quem quiser ocupar um espaço. Que dica você daria? Essa seria uma. A segunda seria, qual hoje, no atual contexto, né, político, não só político, sino também do fundamentalismo, o avanço do fundamentalismo, o fascismo, qual é o papel que o escambo ou a cultura poderia desempenhar ou contribuir nas lutas populares? E a terceira pergunta vou deixar, não sei, você escolhe qual. Acho que a segunda é mais interessante. Acho que as duas são interessantes, sobre ocupar, uma dica para ocupar, que é uma forma de luta, e outra sobre como você vê, ou em que você pode contribuir para as lutas populares nesse contexto atual, né? Pronto, gente, ó, para ocupar o bairro é o seguinte, eu acho que não existe uma fórmula pronta. Eu acho que vocês têm que olhar para vocês, assim, começar a olhar a própria história da vizinhança, tipo, qual é o lugar que vocês costumam se juntar para conversar sobre a vida, ou de repente para tocar algum lugar que seja especial. Isso a gente pode chamar de território afetivo, mas o território afetivo vai muito além do lugar do lugar físico, que é justamente o que é que ele diz para a história da gente. E é nesse lugar que a gente pode começar a formar um ambiente propício para que as pessoas troquem experiências. Tipo, não precisa ele ser coberto, não precisa ter a estrutura ideal. Basta o pessoal querer ir se ver. E às vezes a gente tem que criar mecanismo, porque isso não vem por mágica. Aí estruturalmente é você começar a ver o que é que se gosta de fazer. Tipo, lá no bairro, por exemplo, tem um apego político e musical forte. Mas eu aposto que em outro, de repente, tem a capoeira. Em outro tem o samba, que o pessoal gosta de fazer. Em outro tem inúmeras coisas. A arte une muito a gente. A arte é a prática esportiva. E, em termos da conjuntura, o escambo, tendo em vista que a gente é um grupo em que a maioria das pessoas são de origem humilde, a gente é totalmente contra essa situação atual, essa coisa de levantar a bandeira do Brasil, chegar na Avenida Boa Viagem, que é muito longe da casa da gente, e dizer que vai mudar o país, porque não vai. Tipo, a corrupção é uma coisa que a gente vê há muito tempo. Tipo, desde quando foi criado o nosso bairro, existe essa corrupção. E tipo, o governo atual, ele fez pouco, mas fez muito mais para a população da periferia do que os outros. Eu não defendo o governo atual, mas sou muito mais contra os que querem entrar. Porque o juiz, por exemplo, o juiz que está querendo revolucionar o Brasil, ele não vai fazer nada para o Paratybe, se a gente não fizer pela gente mesmo. Agora é hora da nossa pergunta. Uma pergunta que fazemos para todo mundo que vem aqui. A pergunta-chave. Na verdade, todo o resto era só enrolação. A gente não tava nem gravando. Mas a verdadeira pergunta, o que a gente quer saber é... Léo, pra você, o que é poeira criativa? Poeira criativa é quando você pisa no chão, sente o chão e vem levantar aquele pó. Mas no meio desse pó, assim, que o vento pode levar para longe e tudo mais, você começa a criar formas que convencionalmente a gente não veria, assim, a olho nu. É quando a gente começa a despertar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Pô, imagem e ação, né? Aí a gente começa a criar vida nas coisas. E uma coisa que às vezes é indesejada, que é a poeira, né? Você às vezes tá passando na calçada e sobe aquilo ali. Mas pode servir de muito aprendizado pra gente. Aí, tipo, aqui na rádio, por exemplo, esse momento foi especial. E tomara que fique na memória de muito mais gente do que eu, né? Mas se ficar na minha, eu já criei minha poeira criativa. Vai ficar lá, embaixo do tapete, mas guardadinha. No tapete da memória, né, no caso. Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Massa. Chegou a hora de ir embora, chegou a hora de tomar mais chuva no Kengo. Então, Poeira Criativa se despedindo mais uma vez. Manda um abraço para todo mundo. Um cheiro para quem quiser um cheiro. Primeiro eu vou passar a palavra para Gus, para depois Gus passar a palavra para Léo. Bom, para mim foi um prazer, um grande prazer ter o Léo aqui, né? É um cara que eu ouvi falar dele na Argentina, né? Eu conheci Léo sem conhecer ele. A galera falava, não, Léo, tem um cara que veio para aqui, um cara de lá, de Recife. Tu não conhecesse, né? Não, não conheci. Eu conheci aqui em Recife, mas já sabendo dele lá na Argentina, quando fui para lá, tive a possibilidade de visitar. Então, obrigado, Léo, por estar aqui, por estar presente, por participar, por falar um pouco do escambo cultural e coletivo, que eu tive a possibilidade de estar lá, participar em Paratybe, e acho massa, o escambo cultural foi massa. Bandas, diferentes bandas, poesia, livros, galera com alto astral, né? Que é bom encontrar nesse momento, e periferia, sair do centro, sair da cidade assim que uma conhece, para ir a um lugar diferente, e achei muito legal. Então, obrigado por estar aqui presente, obrigado, TT, por sua fala, seus tempos, e até a próxima Poeira Criativa. E agora tem a dúvida, né? Qual desses dois sons que a gente ficaram aqui para rolar vai acontecer agora? Seguinte, a gente pode deixar os dois rolando, mas qual o Léo vai escolher também? Que escolheu um desses dois, sim? Bom, até, galera. Pronto, gente, quero agradecer a vocês aí a atenção. a rádio, velho, a Rádio Aconchego aqui, pelo aconchego do lugar, e especialmente o programa, que tem uma proposta massa. Valeu, Teteu, valeu, Gus. Eu agradeço o nome do Escambo também, que tá ouvindo lá em Paratybe. A galera acompanha pela internet, né? E quem quiser conversar mais com a gente, procura no Facebook lá, Escambo Coletivo. Deve achar algum amigo em comum. Tem um blog também, Escambo Coletivo Blogspot. E, enfim, se não achar, bota no Google Escambo Coletivo Paratybe, aí virá alguma coisa, certamente. E a música é de Dani Carmesim, que quebra um pouquinho o paradigma do rock, né? Porque a gente só rock não. Dani Carmesim, ela faz um trabalho bem interessante, assim, de poesia e poética. E surgiu lá também, já tocou 3 vezes com a gente no Escambo Cultural. E é sempre um prazer revê-la lá. Um abraço aí pra Dani, se ela estiver escutando. E o outro, se der tempo, é a Banda das Dores, que tem... Porque essa música é meio emblemática pro grupo, porque convida, né? Um convite a todo mundo para que por alguns momentos possam tomar um corpo só, assim, que se unam, né? Em alguma causa que não seja a causa dos outros, mas a causa própria, assim, a gente possa se olhar e possa contar a nossa própria história, em vez de tentar contar só a história dos outros e olhar para a história dos outros e absorver só o que tem na TV. Somos seres ativos, gente. Vamos lá, porque a gente tem força. Um abração, boa noite. Quero algo forte o bastante que me leve mais que alguns instantes para espaços siderais. Todo o meu corpo flutuante, viajar entre espirais e ver que é um mundo distante em meio à descoberta de